Rádio Alerj. Comissões. Mais um verão se aproxima, e com ele a preocupação com as fortes chuvas típicas da estação, responsáveis por inúmeras enchentes e deslizamentos. Segundo o secretário de Estado de Defesa Civil, Coronel Sérgio Simões, o governo do estado pretende instalar cerca de 1.000 pluviômetros no estado até o ano que vem. O equipamento que mede o nível de precipitação de chuvas em determinada região já está em funcionamento na região serrana, que já conta com 200 aparelhos já instalados. Além dos 4 municípios da região serrana, que são Friburgo, Petrópolis, Teresópolis e Bom Jardim, nós vamos ampliar ainda esse ano, início do ano que vem, o sistema de alerta e alarme para mais 12 municípios. O presidente da Comissão de Defesa Civil, deputado Flávio Bolsonaro, ressaltou a importância dos investimentos na prevenção de desastres e frisou que alguns municípios vêm fazendo um bom trabalho. Com o poder público tem se tornado a cada ano muito mais próximo, né? E fora isso, a gente percebe que, né, por parte do governo do estado, vai haver agora a aquisição de mais 2 radares meteorológicos para poder, né, pelo menos tentar dar um panorama em um tempo mais curto e sobre uma área mais específica sobre a possibilidade do impacto de uma grande chuva. Também estiveram presentes na reunião representantes do Instituto de Geotécnica do município do Rio, da COPE UFRJ, do Departamento de Estradas de Rodagem, além das prefeituras dos municípios da região serrana do estado. Com informações de Camila Pontes, reportagem Eduardo Paulante.